4234. Sul 4234, bom dia, contatada. Sou para o 370 na saída PUCA. 370, saída PUCA, 4234. Estou a uma milha de Simbra, gol no 922, a 1800 pés. Seguinte, cheque o trem, livre pouso na 10, ventou 00 graus, cono 29, altímetro no 019. Está livre o pouso, altíssimo no 0, trem baixado de trabalho, gol no 922. Vai acionar 01122, ventou no 00 graus com 149, altímetro no 019, reparte fora do solo. Região aqui da 1024, altura de São Caetano, vai com proa do Guaxinim, posso iniciar o para-regresso. Gente, mas o seu meu tá autorizado, reporte para o regresso. Tá no regresso, cara. Vou reportar a direção na linha do litoral. Jané 6312, desça para 2000 pés, o ajuste é 10019. 10092000, 6312. Tan 3304, desça para 4000 pés, o ajuste é 10019. 4000, Índia Mike Alpha, desça para o 050. 050, Índia Mike Alpha. November Oscar Romeo Procia. Então, Romeu, a frequência do solo é 121 decimal 9. Controle, muito bom dia, Papa Tango, Yankee, Serra Serra. 121, voo 1922. É 121 ou 1919, confirme. 1-2-1-1 hoje. 1-2-1-1, certo. Yankee Serra, prossiga. Yankee Serra, prossiga para o controle. Decolou de Serra 90, Serra 90, está com destino a Madre Deus, 510. Gente, confirma o seu estimado para o pouso, Yankee Serra, Serra. Em mais 20 minutos, para passar com Yankee Serra, Serra. Gente, mais 20 minutos, reporte 20 milhas fora de Salvador. Voltar 20 milhas de Salvador, já. 3304, mantenha a 3304, mantenha a chegada. Tá. Na 6312, reporte localizador, autorizado ILSXC. Mas já tinha meu reporte no Travete de Pituaçu. Travete de Pituaçu é lateral, não. November Alfa Romeo, prossiga. Operando em 121 decimal 1. Confirma 1-1 a bordo. 7, altímetro no 019, livre taxi, chama para ingresso 917. Sétimo, meu chame torre 18 decimal 95. Decimal 5, graças. Papapapá, Max Jet Romeu. Max Jet Romeu, prossiga. Parte de Sassu, senhor, está uma sinal adicional com o do farol de Sapuã para regresso na Gardabata. Presente, segue para o 17 ou direto a Gardabata? Direto a Gardabata. Está presente, direto a Gardabata, agilizando o reporte na curta final. Está presente, está autorizado a Gardabata, agilizando o Romeu. Pronto, Salvador, muito bom dia, só 3179, está na ponte espera, pronto, da onda 0. Bom dia, mantenha a ponte espera, vamos liberar a pista, o 3179. Está 3179. 234. Siga. Autorizado, chama para o táxi. Queria dar uma informação bem cima de cima. Sente, TAM 3604, após o desvio, a reação da navegação na approach pelo. Reage, 3604. Juliette, com a mesma forma, os helicópteros alinhando para decolar da 17. Sente, tomar que acontece, tá rolando. Durama T500, pés até Madrid. Gente, é certo. Formamos helicóptero seguindo direto para a Bata sem interferir com sua decolagem. Não, 3304, desça para 3000 pés, o ajuste permanente. 3000. Bom dia, chegada Ponce. A sua identificação desça para o 060. Gente, vento 1 no 0 graus, como 29, altímetro no 019, reporte solo controlado na Bata. Reportará no solo controlado da Bata, Romeu. Minha meta inicia redução para 1809, será o número 2 na aproximação. 04, copiou o controle? Reduzindo 180-3304. Tem que Serra Serra, confirme o equipamento. Fundo 39. Passa. E-302 estabilizado. Me torre, 18-95. 3304, desça para 2000 pés, autorizado o procedimento ILS-X6. Seguirá o tráfego na posição de 11 horas a 6 milhas. É um Airbus 320. Confirme para o 6312 a frequência da torre. 6312, frequência 198, decimal 95. 1895, obrigado. Eco Delta decolado aos 12, controle 120 decimal 8, bom voo. Tio, entro no 09, lift taxi, chama para ingresso. Mike Eco Delta, prossiga. 2 nós, altímetro no 020. Q620, livre pouso no 0. Aqui, reporte 20 milhas fora. Zona 3, frequência livre. Nossa, aí tá, é o Leda Bridge. Após 2 mil autorizados, vou dar. Passar por radar, 360, tem o Leda Bridge. Confirme só após qual nível? Pode autorizar, tô autorizado a Tael na presente. Tael, 3179, obrigado. Não vai ser necessário desviar direita para evitar formações, senhorita. Magnética 230. Sim, Stan 3179 após o desvio a formação, vou e Leda, né? Após desvio da direita, vai voar Leda, Stan 3179. Obrigado. Estabilizou 3304. Stan 3304, chame Torre. 198, decimal 95. 295, obrigado, até já. Salvador, muito bom dia, o TAM 3304. Bom dia, 3304, continue a aproximação, guarde pista livre. Guardando. 6312, solo 114, livre à direita, solo 121, um decimal 1. O novembro Oscar Romeo decola da interseção. 16522. Tem condição de incrementar? Acervo, vamos acelerar. Sente até próximo de Duna. Acervo, alto. Mike Alfa, desça para 3 mil pés, o ajuste é 1020. Para 3 mil, alto. Para 3859, desça para 4 mil pés, o ajuste é 1020. 4 mil pés. Redução para 200 nós. Tanto 3179, se aprovando, Leda. Sente, tanto 3179. Doutor Lídia, Mike Alves está agora 1999 indicado, ok? Sente, ainda Mike Alves, graças. Livre pouso não no zero, vento 1 no 0 graus, cono 2 nós, altímetro no 020. 320, livre pouso 3304. Ação em identificação na chegada bom, se desça para o 050. Salvador é o papapá novembro Oscar Romeo. Novembro é Oscar Romeo, o nome é o pé no corredor, achei reporte no farol da barra. Reportar no farol da barra, novembro é Oscar Romeo. A Mike Alfa desça para 2 mil pés, o ajuste permanece, autorizado o procedimento ILS X-Ray, reporte localizador. Para 2 mil, eu passarei no lote, índia maior. Solo aos 18, livre à direita, solo hoje em 121, decimal 1. À direita hoje em 121, obrigado. 5217, a sua identificação, a chegada Bonfim, desça para o 060. IP 5217, mantenha a chegada. Pode prosseguir, 3259. São 3259, após piloto autorizado 2000, ajuste permanente. Pelo 2000, o portão está brigado, 3259. No 79, chama o centro Recife, 1251, alternativa no 3325. 179, 251, 3325. Então, bom trabalho e até uma próxima. Bom voo. Obrigado, senhorita. O 1605, desça para 4 mil pés, ou ajustou no 020. 4.000 pés, voo 1905. Olha, Índia Mike Alpha, interceptou o nosso. Índia Mike Alpha, compete a aproximação final, chame torre, 1 noite, decimal 95. Índia Alpha. Controle, FGS 5826, está cruzando 170 para o 150, informação, problema. Web 5826. Chegada Mari, desça para 050. Descendo para os 50, 050, 5826. Checo Delta, frequência livre. Vem Oscar Romeu, frequência livre. Tá 359, reporte localizado. Portaleiro, localizador, 359. Torre, Índia Mike Alpha, passou externo, trem baixo travado, avistado. Índia Mike Alpha, livre pouso na 1-0, vento 1-0, 0 graus com 1-1-9, altímetro no 0-2-0. Excelente, Alpha. Mapa uniforme, Golf para a parte terra, é o controle. O 259 está precisando localizador lá. 3359, complete a aproximação final, torre 198.95. 895, bom dia, 3359. Pouso. Bom dia, 3859, a uma milha do Ilha Serra. Continua a aproximação, barra de pista livre. Valeu, pista livre, 359. Uniforme Golf Tapa Serra, caso receba o controle, acione o código 5166. Avião 07, temos 09 já na curta final no zero, estimado de 1 minuto e meio. E Mike Alfa, solo aos 26, livre à direita, solo hoje em 121, décima 1. Está para 2 mil pés, o ajuste 1020, autorizado o procedimento, reporte localizador. Vai descer para 2 mil pés, ajustado 1020, para reportar no localizador. Voo 1900. Guardião 07, a linha decola da 17, vento 1,00 graus, cono 3 nós. A linha decola, Guardião 07. 3859, solo 28, livre à direita, solo 121, decimal 1. 2819, 3859. Fora do solo, Guardião 07. Guardião 07, decolado aos 28, controle 120.8, bom voo. 208, obrigado, até a volta. Ajustando a 020. 1020, descendo para 3000, Edson. Por papá, Romeu Lima, prossiga. Papa Romeu Lima, Senado 0140, É, vou falar da Barra, pode falar da Barra. Controle, um bom dia, o Guardião 07. Guardião 07, bom dia, mantendo 500 pés no litoral sul, reporte Andina. Passará em Andina. Trip 5217, desça para 4 mil pés, o ajuste é 1020. Para 4.020, trip 5217. Adoro, gol 1605. 1605, complete a aproximação final, torre 1.8.95. Uma torre 10295, gol 1605. Web 5826, desça para 2000 pés, o ajuste é 1.0.20. Autorizado o procedimento, será o número 2, seguirá o Boeing 738 da Gol. 7 descendo para 2000, seguindo a aeronave da Gol, 5826. Externo. Vai reportar de certo. A uniforme Golf Papa Serra, recebo o transponder 5166, estou tá bom, direto para Feira de Santana. Todo cruzamento em Jamaica, Alfa, reporte livrando. 80. Seção 8093-5297. T05, cheque o trem, livre pouso na 10, ventou no 00 graus, com no 19, altímetro no 020. Está com o trem checado, assustado, 1020, o gol 1605. Gente, frequência livre estacionar. T510, no Rio Vermelho. Se eu estou no farol da Barra, tem um helicóptero que está seguindo para Ondina, mantendo 500 pés. Reporte na Pituba, o Tripo Papá Romeu Lima. Região 07, frequência livre. Gente, tripa para o meu livro. 5826 da Webjet, estabilizou. Web 5826, compete aproximação, torre 1.8.95. 1895, bom dia, senhora. Pouso. Tripa 5826.